Sejam bem-vindos ao Infinito World. Esse blog aqui vai estar trazendo todo tipo de conteúdo do mundo gamer. Seja ele um gameplay, um tutorial, ou uma resenha, ou talvez todo esse tipo de coisa, uma notícia e etc. Vocês vão poder me conhecer como ADM Ezio. Minha especialidade é mais nos jogos de DS. Por quê? E você joga mais? Porque eu jogo mais DS e etc. Eu sou Condor, eu sou outro DM do blog e estarei trazendo pra vocês tudo sobre mais o Xbox, já que eu sou muito mais viciado em Xbox e também sou um pouco do Nintendo DS. E também estarei sempre postando na parte de mangás e animes, porque eu sou muito viciado em Naruto. Então a gente sempre estará aqui com vocês postando podcasts, gameplays e em outras coisas, assim. Então, você tem que ficar sempre ligado no blog, tentar entrar todo dia pra ver a nova postagem, porque no mínimo terá uma postagem nova por dia, onde eu estarei postando sobre o novo Xbox, o Xbox One e o PS4, e animes e mangás em geral. Sim, a gente vai tentar ter um máximo de notícias, se esforçar bastante para levar o blog pra frente, etc. Se você quiser deixar um comentário ou falar o que você acha da notícia, ou talvez divulgar também, qualquer coisa do gênero, vai ser muito bom pra gente. Ah, e a partir de provavelmente terça-feira, sigam a gente no Twitter, que será @InfinitoWorld, e curtam a gente no Facebook, InfinitoWorld também. E sempre visitem nosso blog, quase fórum de novo. Então, muito obrigado pela sua visita e que Darth Vader esteja com vocês. E esquecendo de falar, isso aqui não pode ser considerado um podcast, porque isso tá uma merda. Isso daqui, na verdade, é só uma apresentação básica. Mas podem ficar ligados aí no blog que a gente vai começar a postar todo tipo de notícia. Quando, tipo assim, quando tiver um computador bom, né? Tipo, se você quiser falar que tá uma merda, você fala, tá uma merda. Mas você também fala por que tá uma merda. Tipo, ah, vocês não estão falando nada demais. Beleza, a gente vai tentar fazer alguma coisa. Não esqueça de participar. Eu, Conor, estarei sempre trazendo também vídeos mostrando meu rosto. Porque, tá, não julguem que eu sou feio pra caralho. Mas falando aí sobre Xbox, mostrando o Xbox, como é que ninguém vai falar. É sabe? Isso. Porque o Ezio aqui não gosta de aparecer. Então eu provavelmente vou criar um canal no YouTube e postarei. Ele provavelmente vai aparecer em 5 vídeos. Eu também vou estar trazendo algumas gameplays, etc. E é isso aí, espero que tenham gostado. A gente vai estar tentando trazer o máximo de notícias aí, como eu já disse. E é só. Tchau. Que a força esteja com vocês.